Uma grande mobilização do Corpo de Bombeiros foi testemunhada por nossa equipe na manhã desta quarta-feira. Eram 11 horas da manhã quando o alarme soou em um prédio residencial na rua Jorge Sambas, quase esquina com a Avenida JK. O incêndio no nono andar começou por causa de um curto-circuito, como explica a Tenente Ivna do Corpo de Bombeiros. Bom, nós fomos deslocados para um princípio de incêndio no nono andar aqui desse prédio. Chegando no local, os vizinhos já estavam próximos ali, tentando achar o foco de incêndio. Nós imediatamente entramos no apartamento, achamos o foco, fizemos o primeiro combate com extintor de água e PQS do próprio prédio. Não necessitou usar do sistema de hidrante, que era um pequeno foco. Porém, por se tratar de um apartamento fechado, sem ventilação, então a fumaça condensa muito rápido, a temperatura se eleva, essa foi a maior dificuldade. Se não fosse a intervenção de vizinhos e a rápida ação dos bombeiros, a situação poderia fugir de controle no edifício bastante alto, né? Com certeza, a gente poderia observar o fenômeno do flashover em locais fechados, onde o fogo se espalha para todo o ambiente. Então, assim, foi rápido a ação dos vizinhos, retiraram os moradores, nós também chegamos rapidamente, de imediato ao chamado, e conseguimos controlar o incêndio. Qual o cuidado que se recomenda para evitar situações como essas? Bom, a gente deve se atentar à questão da parte elétrica da residência, saber se a fiação está de acordo com as normas e não sobrecarregar determinados pontos de energia com benjamins ou T's para que seja utilizado por mais aparelhos. Algumas pessoas, quando percebem que o ventilador em casa começa a meio que travar, eles forçam a hélice. Isso pode acabar provocando uma situação semelhante também? Exato, ele pode sobrecarregar o motor dali do próprio aparelho e essa sobrecarga pode gerar um acúmulo na rede e pode gerar o curto-circuito. Em menos de 20 minutos, a situação foi controlada, como disse a tenente, com o auxílio de moradores e mais de 20 integrantes da unidade do Corpo de Bombeiros que fica a uma quadra do local do incêndio. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.